azul mais lindo, eu vou morar. Eu quero um lugar que não tenha dono, qualquer lugar. Dos ventos e me guiar. Eu quero virar pássaro de prata e só voar. Na linha do horizonte, eu vou pousar.